Voz do Futebol. Programa Papo de Bola. Os destaques do futebol no fim de semana e outras curiosidades. Amigos da Voz do Futebol, ouvem mais uma edição do programa Papo de Bola no ar para um Brasil de audiência. Sexta-feira, dia 10 de junho de 2011, ano 1, edição 3. E vamos aos destaques da edição desta semana. O Vasco, campeão da Copa do Brasil, e os jogos que o levaram até a consagração inédita. O campeonato argentino prossegue e o River Plate não depende mais de si para fugir do descenso. O meio de semana de data FIFA foi marcado aqui no Brasil pela despedida do Ronaldo Nazário, que teve emoção enquanto ele esteve em campo e chatice quando ele não esteve jogando. Rolou até vaia uns 10 minutos antes da bola parar. Os aniversariantes da semana. Na sessão Papo de Mídia, boas e más da imprensa esportiva nos últimos dias. E os destaques das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Tudo isso a partir de agora no programa Papo de Bola na Voz do Futebol, que já começou. Você está no Papo de Bola, jogue junto com este time. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu perdão. Tu tens o nome do herói do português, Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Pois quem defende finais teve um prato cheio com a final da última quarta-feira. É claro que nem todas as finais são emocionantes, mas muitas delas fazem jus à expectativa que o povo emprega. Confesso que eu estava um pouco receoso, porque eu queria muitos gols na primeira partida em São Januário. E lá no Rio de Janeiro, tanto o Vasco quanto o Coritiba decepcionaram, embora alegres saíssem os cariocas porque ganharam sem levar gol no seu reduto, o que é a lição maior do regulamento do dito saldo qualificado. Tanto que o meu palpite para antes da bola rolar era Coritiba 4-2. Mas no fundo eu pensava se teríamos mesmo uma partida com tantos gols e tantas emoções. Ainda bem que tivemos isso tudo. E não foi pouco, camarada, não. Não foi mesmo. Achei que o Coritiba se mostrou um pouco cauteloso no 11 inicial, com o Marcos Paulo substituindo o Anderson Aquino. Mas três volantes não seriam pouco demais para quem, mais do que qualquer outra coisa, precisava de gols? A resposta foi sim quando o Alexandro, desta vez sem evocar o pai Lela, aumentou a vantagem do Vasco. Ali o título só sairia das mãos cruzmaltinas se os coxas marcassem três gols. 27 minutos. Foi quanto demorou Marcelo Oliveira para fazer aquilo que deveria ter feito já no início: trocar simplesmente um atacante por outro. Não é que a entrada do Leonardo tenha necessariamente incendiado a partida, mas como que por coincidência, como que por mágica, logo em seguida veio o empate. 2 minutos depois o Coritiba empatou. O Coritiba voltou ao duelo ao marcar 1-1. E na gelada noite curitibana, os corações no Major foram incendiados pouco antes do intervalo com a virada no gol do Davi. Quando salve o Spínola Fagundes Filho, que será o apitante brasileiro na Copa América, reiniciou a peleja. O Vasco era campeão pelo regulamento e o Coritiba precisava de apenas um gol mais. Mas num lance despretensioso, a partir da reposição de bola do Fernando Prass, Éder Luiz gravou seu nome na história cruzmaltina ao arriscar de fora e ver Edson Bastos engolir. Engoliu feio demais sob a ótica paranaense e lindo demais sob a ótica carioca. Recuperava a folga necessária à esquadra visitante. Mas ainda tinha jogo, pouco mais de meia hora. A pergunta que ficou é: conseguiriam os mandantes os dois gols necessários? Ah, se aquele portentoso pelotaço do William valesse pelos dois, porque merecia, mas contou apenas um gol no agregado. A pressão foi total até o fim. Angústia, o desespero, a adrenalina, o coração quase saltando a boca. Tudo isso deu o tom no Couto Pereira. É verdade, assim achei, que houve um pênalti claro para o Coritiba não anotado na segunda etapa. Se marcado fosse, poderia representar o quarto gol, sim? Ou não, porque poderia parar no poste, no Fernando Praz ou fora do alvo. Mas não vou acreditar exclusivamente a este lance a perda dos verdes, que mais pecaram pela quase meia hora inicial com menos força no ataque e pela atuação boa, mas não ótima, na colina histórica. É a tese que há tantos anos defendo para tudo quanto é clube. Quando o time é bom, supera tudo, até mesmo erros de arbitragem. Os vascaínos não foram superados por estes detalhes que falei, e porque ninguém poderia esperar que o Edson Bastos cometesse a falha que cometeu no 2x2. Diria o rei Roberto Carlos: são detalhes tão pequenos de nós dois, finalistas. O Vasco fez por merecer a conquista pelo renascimento do time após um horroroso começo de temporada, onde nem semifinalista da Taça Guanabara foi. Mas a partir daquele 9x0 no América pareceu mudar de ares. Ricardo Gomes, mesmo contestado em outros clubes e visto com olhar torto por muitos, chega à sua primeira grande conquista no futebol brasileiro. A terceira aqui obtida, que em 1999 ele foi campeão da Bahia e do Nordeste pelo Vitória, e sua sexta conquista como treinador. Além dessas três, aqui no Brasil, ele ganhou a Copa da França de 98 com o Paris Saint-Germain e duas Copas da Liga Francesa, a de 98 com o PSG e a de 2007 com o Bordeaux. Depois de ter feito história no Fluminense como zagueiro ao ganhar três títulos cariocas e ser campeão brasileiro em 84, Ricardo Gomes volta a fazer história no Rio de Janeiro, agora na Casa Mata do Vasco. Este título também é a redenção de Alexandro. Embora fosse campeão da Libertadores de 2010 pelo Internacional, sempre deixou desconfiada a torcida vermelha por não marcar gols decisivos e alternar algumas boas jornadas com seguidas más atuações. Mas é aquilo que volta e meia eu digo: não é em todo ambiente que o jogador se ajeita, e mudanças diárias podem sim fazer bem. Assim é com o irmão do Richarlison. Alexandre está há 3 meses no Cruz Maltino. Participou de 8 partidas do time na Copa do Brasil. Acabou como um dos seus artilheiros com 5 gols. 2 deles foram decisivíssimos. Os 2 da final. A proeza única em São Januário e o primeiro no Couto Pereira. Alexandre está bem ambientado no Rio de Janeiro. Foi importante e, mais do que tudo, autor de gols fundamentais. E não se pode esquecer do Coritiba, vice-campeão que engrandeceu muito a conquista dos cariocas. Em determinado momento, todos acreditavam, impressionados pela expressiva marca de 24 vitórias consecutivas, que o Coxa venceria a competição. Despertou um sinal amarelo ao acumular os primeiros insucessos, contando Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, justamente na hora do vamos ver do mata ou morre. Mas vendeu cara a derrota para o Vasco. E não podemos esquecer que quarta-feira o Coxa foi o ganhador da partida. E no saldo simples de gols, empatou com o campeão. A torcida reconheceu o esforço do time e o aplaudiu ao fim da peleja. Não há grandes campeões se não houver grandes vice-campeões que valorizem aqueles feitos. Se o título do Vasco foi muito legal, também foi porque o Coritiba colaborou para tanto. Parabéns, caravela vascaína! Celebre muito esta conquista! A primeira de primeira, desconsiderando-se a Série B de 2009, após 8 anos, a primeira nacional desde a João Avelange de 2000. E agora são 14 clubes vencedores da Copa do Brasil. Com o título temos Vasco, Santos, Sport, Fluminense, Paulista, Santo André, Juventude, Palmeiras, Internacional e Criciúma. 2 conquistas para o Flamengo, 3 para o Corinthians e 4 para Cruzeiro e Grêmio. Se dividirmos por estados, agora São Paulo tem 7 conquistas, Rio Grande do Sul 6, Minas Gerais e Rio de Janeiro 4 cada, sendo que os mineiros apenas com o Cruzeiro e os cariocas com 3 dos seus 4 grandes, e Santa Catarina e Pernambuco com 1 cada. A campanha para o título vascaíno teve, na primeira fase, goleada por 6x1 sobre o Comercial no Mato Grosso, dispensada a partida de volta. Nas 16ª de final, ABC pela frente. 0-0 no Rio Grande do Norte, vitória por 2-1 no Rio de Janeiro. Nas 8ª de final, o Náutico foi o adversário. 3-0 para o Vasco no Recife, 0-0 no Rio de Janeiro. Nas quartas de final, Atlético Paranaense pela frente. 2-2 em Curitiba, 1-1 no Rio de Janeiro e a classificação pelo saldo qualificado. 2 gols marcados na casa do oponente contra 1 gol feito pelo Atlético na sua. Na semifinal, Avaí foi o oponente. 1-1 no Rio de Janeiro e vitória por 2-0 em Florianópolis. E na decisão, Vasco 1, Coritiba 0 no Rio de Janeiro e Coritiba 3, Vasco 2 no Paraná. Foram 11 partidas com 5 vitórias, 5 empates e 1 derrota, com 20 gols marcados e 9 sofridos. Vamos todos cantar de coração. E para encerrar esse comentário inicial sobre o título do Vasco, uma observação muito importante. Por muito tempo se dizia, não faz tantos anos assim, que o futebol do Rio de Janeiro estava bem atrás do de São Paulo e Rio Grande do Sul. Mas nas últimas 6 temporadas, os clubes cariocas, verdade seja dita, com exceção do Botafogo, recolocaram a cidade maravilhosa efetivamente no primeiro plano nacional, o que havia se perdido um pouco em determinado momento. É só ver. Em 2006, Flamengo campeão da Copa do Brasil. Em 2007, Fluminense campeão da Copa do Brasil. Em 2008, Fluminense vice da Libertadores. Em 2009, Flamengo campeão brasileiro, Vasco campeão da Série B e Fluminense vice da Sul-Americana. Em 2010, Fluminense campeão brasileiro. E agora em 2011, Vasco campeão da Copa do Brasil. União Brasil-Portugal. No atletismo és um braço, no remo és imortal, no futebol és um traço de união Brasil-Portugal. Papo de Bola, na voz do futebol. No Papo de Bola, informações do futebol internacional. Falar do campeonato argentino, que está chegando na reta final do torneio Clausura, e o que chama realmente a atenção é o drama do River Plate. É a situação que mais envolve todo mundo que está ligado na reta final do Nestorzão. Mas vamos primeiro recuperar os resultados do último fim de semana. A 17ª rodada teve Arsenal de Sarandi 2, Olimpo 0, Banfield 3, All Boys 1, Gimnasia e Esgrima 0, Racing Clube 0, Quilmes 2, Boca Juniors 2, River Plate 1, Colón 1, Huracán 3, Tigre 2, Vélez Sarsfield 2, Godoy Cruz 0, Argentinos Júnior 0, Estudiantes 0 e Independiente 1, Lanús 2. Na partida do Boca Juniors, destaque para um gol do Martín Palermo. Com este gol, o Palermo se igualou a Sanfilippo como o 5º maior artilheiro da história do futebol argentino, com 227 gols em jogos oficiais da Série A. À frente dele estão Pellegrina, com 231 gols pelo Estudiantes, Mas Antônio, com 259 pelo Huracán, La Bruna, com 292 pelo River Plate, e Érico, com 293 pelo Independiente. O Palermo ainda tem mais 2 partidas para jogar antes de pendurar as chuteiras em definitivo e tem tudo para se isolar na 5ª colocação. Em relação ao River Plate, ó como é que acontece a coisa. Você sabe, porque eu já falei no programa anterior, que a média das últimas 3 temporadas vai definir o rebaixamento. Pois bem, o River não depende mais de si para escapar do descenso. Ele vai ter que ganhar as 2 últimas partidas contra Estudiantes e Lanús e vai ter que torcer para o Olimpo não somar 6 pontos. Só assim o River Plate vai escapar de jogar o playoff contra o descenso, porque os 2 últimos caem direto e os 2 na sequência, o 17º e o 18º, jogarão playoff antidescenso contra o 3º e 4º da 2ª divisão. Mas qual é a tua, River Plate? Tu vais permitir mesmo que um vexame, uma pouca vergonha dessas aconteça, tchê? Ah, e vale um lembrete importante que nessa última rodada, o jogo Newell's Old Boys e San Lorenzo não aconteceu por conta de badernas entre torcedores locais e policiais antes da bola rolar. Felizmente tem dessas coisas às vezes no futebol. Faltando duas rodadas para acabar o Clausura 2011 na Argentina, a classificação aponta Vélez Sarsfield com 33 pontos, Lanús com 32, Godoy Cruz 28, Olimpo, Boca Juniors e Argentinos Juniors 26, Banfield, Independiente e River Plate 25, Racing, Estudiantes e Tigre 23, All Boys 22, Colón e San Lorenzo 21, Arsenal de Sarandí 19, Quilmes e Rinascen Esgrima 17, Huracán 14 e Newell's Old Boys 11. Neste fim de semana, a penúltima rodada do Nestorzão terá Olimpo contra Newell's Old Boys, Racing contra Godoy Cruz, Tigre contra Independiente, Lanús contra Argentinos Juniors, Estudiantes contra River Plate, Huracán contra Vélez Sarsfield, Colón contra Arsenal de Sarandí, San Lorenzo contra Quilmes, Boca Juniors contra Banfield e All Boys contra Rinascia e Esgrima. A gente tem um cenário curioso aí, o Vélez pode ser campeão já nesta rodada, mas o Lanús pode também assumir a ponta faltando uma rodada para o fim. Vamos ver o que vai acontecer neste fim de semana do Campeonato Argentino. A data FIFA marcou a realização de partidas amistosas e das eliminatórias da Eurocopa 2012. Aos placares das eliminatórias da Eurocopa. Na sexta-feira passada, pelo Grupo A, Áustria 1, Alemanha 2, Bélgica 1, Turquia 1 e Cazaquistão 2, Azerbaijão 1. Pelo Grupo C, Itália 3, Estônia 0, Ilhas Faroe 0, Eslovênia 2. Pelo Grupo D, Romênia 3, Bósnia e Herzegovina 0 e Belarus 1, França 1. Pelo Grupo E, Moldova 1, Suécia 4 e San Marino 0, Finlândia 1. Pelo Grupo I, Liechtenstein 2, Lituânia 0. Pelo Grupo F, Croácia 2, Geórgia 1. No sábado, pelo Grupo B, Rússia 3, Armênia 1, Eslováquia 1, Andorra 0 e Macedônia 0, Irlanda 2. Pelo Grupo F, Grécia 3, Malta 1 e Letônia 1, Israel 2. Pelo Grupo G, Inglaterra 2, Suíça 2 e Montenegro 1, Bulgária 1. E pelo Grupo H, Portugal 1, Noruega 0 e Islândia 0, Dinamarca 2. Na terça-feira, pelo Grupo A, Azerbaijão 1, Alemanha 3, ou seja, feriado nacional no Azerbaijão no dia seguinte, porque conseguiu fazer um gol na Alemanha e perdeu apenas de 3. Grupo C, Ilhas Faroe 2, Estônia 0. Grupo D, Bósnia e Herzegovina 2, Albânia 0 e Belarus 2, Luxemburgo 0. E Grupo E, Suécia 5, Finlândia 0 e San Marino 0, Hungria 3. E vamos recuperar os placares de amistosos ao longo da última semana. Na sexta-feira da semana passada, Coreia do Sul 2, Sérvia 1 e Luxemburgo 0, Hungria 1. No sábado, Brasil 0, Holanda 0. Que bolinha de sagu do Brasil, hein, ô Batista? Estados Unidos 0, Espanha 4 e Bolívia 0, Paraguai 2. No domingo, Austrália 3, Nova Zelândia 0, China 1, Uzbequistão 0 e Polônia 2, Argentina 1. É claro, a Argentina jogou com um time B, poupando todos os titulares, mas mesmo assim a instituição Seleção Argentina que fica, o resultado fica para a história, assim como 0-0 do Brasil contra a Holanda. Na segunda-feira, Ucrânia 1, França 4. Na terça-feira, Brasil 1, Romênia 0. Valeu pela despedida do Ronaldo pelos 15 minutos em que ele esteve em campo e fez mais do que muita gente nos outros 75. Porque foi um joguinho duro de engolir. Pensar que eu não vi a mulher invisível por causa dessa bolinha de sagu que o Brasil jogou. Terrorista em ação, terrorista em ação. Se a gente jogar essa bolinha de sagu na Copa América, corremos o risco de não chegar. Não digo nem na final, mas na semifinal. É, agora eu botei todo mundo em pânico. Austrália 0, Sérvia 0, Coreia do Sul 2, Gana 1, Noruega 1, Lituânia 0, Rússia 0, Camarões 0, Áustria 3, Letônia 1, Itália 0, Irlanda 2 e Venezuela 0, Espanha 3. A Espanha disputou 5 partidas nesta temporada de 2011, ganhou todas. E nesta quarta-feira, China 2, Coreia do Norte 0 e Uruguai 1, Holanda 1. Teve pênaltis neste amistoso, neles Uruguai 4-3. Vamos aproveitar e lembrar a convocação da seleção brasileira para a Copa América, que foi feita depois do amistoso contra a Romênia. Mano Menezes chamou para o gol Júlio César e Victor. Para as laterais, Daniel Alves, Maicon, André Santos e Adriano. Muita gente deu falta do Marcelo. Para a zaga, Lúcio, Thiago Silva, Luizão e Davi Luiz. Para o meio de campo, Lucas Leiva, Ramires, Elias, Elano, Sandro, Lucas, Ganso e Jadson. Cadê o Hernanes, Mano Menezes? E para o ataque, Robinho, Neymar, Alexandre Pato e Fred. O pessoal sentiu falta do Leandro Damião e também do Nilmar. E é essa seleção que vai jogar a Copa América. E o terrorista encarnado em mim diz: se o Brasil jogar essa bolinha de sagu desses dois amistosos lá na Copa América, a gente não chega nem na semifinal. Agora eu botei todo mundo em pânico, como diria aquele diretor de cinema. No Papo de Bola, os aniversariantes da semana. E vamos cumprimentar os aniversariantes da semana, o povo que está fazendo aniversário no período de 10 a 16 de junho. Na sexta-feira, dia 10, completa 62 anos Carlo Ancelotti, que recentemente deixou o Chelsea após uma temporada, falando de uma maneira elegante e educada, não muito positiva. Também completa 30 anos Everton, atacante ex-Corinthians, Borussia Dortmund, Zaragoza e Palmeiras. No sábado, dia 11, 68 anos para ele, o grande parceiro do rei do futebol no Santos dos Áureos Tempos, Coutinho, grande Coutinho. 49 anos completa um cidadão que está sendo bem cobrado nesses últimos dias depois das atuaçõezinhas sem vergonhas das duas últimas pelejas. Mano Menezes, o comandante da seleção brasileira. 32 anos completa Ricardo Berna, o goleiro do Fluminense. Jogo do sábado passado, ele quase entregou a rapadura para o Cruzeiro, que os companheiros dele de Fluminense livraram o risco que tinha. 27 anos completa o atacante Wagner Love, o artilheiro do amor. O que é, aliás, bem coerente com a data, já que neste domingo é Dia dos Namorados. No domingo, dia 12, por falar nisso, 70 anos completa Antônio Lopes, grande treinador brasileiro de muitos títulos, de uma vasta história pelo futebol brasileiro. Completa 32 anos Diego Milito, atacante da Internazionale. E completa 19 anos outro da Inter de Milão, Felipe Coutinho. Na segunda-feira, dia 13, completa 46 anos Marco Antônio Boiadeiro, ex-meio-campista de vários clubes ao longo dos anos 80 e 90. E completa 37 anos Flávio Conceição, ex-Palmeiras, fez carreira no futebol europeu também e hoje é proprietário do clube Nova Odessa, no interior de São Paulo. Na terça-feira, dia 14, completa 47 anos Guga, ex-atacante do Santos. Guga é do meu tempo, hein? Eu tô ficando velho, porque eu sou do tempo do Guga. Eu lembro do Guga marcando o gol pelo Santos lá no começo dos anos 90, 92, 93. Tá bom, Guga, jogava bem, fazia bastante gol. 45 anos, faz outro que é do meu tempo. João Antônio, ex-Grêmio, depois jogou também no Internacional, no Paraná, enfim. E completa 30 anos ele, que vive bom momento. E é muito comentado recentemente no noticiário fofoqueiro pela namorada espetacular que tem. Elano, do Santos e da Seleção Brasileira. Na quarta-feira, dia 15, completa 44 anos, João Paulo, ex-Santos e Corinthians nos anos 80. Completa 47 anos o dinamarquês Michael Laudrup. 42 anos para Ronaldo Nazário, mandou saudações. Oliver Kahn, que provocação a mim, hein? 38 anos completa o norueguês Tori André Flo. 35 anos completa o zagueiro Fabão. E 28 anos completa Christian do Fenerbahçe, ex-Corinthians e Flamengo. E na quinta-feira, dia 16, 31 anos para Brandão, atacante do Cruzeiro. E 25 anos para Michael Suel, do Botafogo. E a todos que fazem aniversário neste período de 10 a 16 de junho, sintam-se abraçados pelo programa Papo de Bola da Voz do Futebol. Longa e próspera vida, tenham muitos frutos, alegrias, realizações e conquistas. E antes de prosseguirmos com o programa, vamos para um

falar agora das boazinhas da imprensa esportiva. E de cara vamos falar do Edmundo, o animal, como dizia Osmar Santos. Edmundo foi personagem de algumas situações bem interessantes nesta semana. A começar por uma busca determinada pela Justiça do Rio de Janeiro na casa do treinador Vanderlei Luxemburgo para penhorar bens e objetos que sejam usados no pagamento de indenização judicial de pouco mais de R$1.900.000 para o comentarista da TV Bandeirantes. Em 2006, ele entrou com um processo contra o atual treinador do Flamengo para cobrar dois cheques que o Luxa não pagou em 1999, cheques estes que totalizavam R$400.000. O Luxemburgo recorreu a todas as instâncias, perdeu sempre, então não cabe mais recurso. Desta forma, há dois anos, o Edmundo tem direito a essa quantia de pouco mais de R$1.900.000. E para quitá-la, bens considerados essenciais, como cama e geladeira, estão fora. Mas veículos de transporte, objetos de arte, adornos suntuosos... E, vamos e convenhamos, o Luxemburgo deve ter um monte. Joias, ternos importados, também ele deve ter as pencas. E afins podem ser penhorados. O advogado do Edmundo, Luiz Roberto Levenciano, disse que pedirá ao Flamengo informações sobre o salário do Luxemburgo, cuja conta citada no processo por ele, movido pelo ex-jogador, tem apenas R$18.000, o que é teoricamente incompatível com os vencimentos que ele tem. E vamos e convenhamos, para o salário, para as cifras que a gente sempre ouve em relação a Vanderlei Luxemburgo, 18 mil significa o mesmo que uma nota de 5 para mim, ou seja, trocado. Responsável pela área jurídica do rubro-negro carioca, Rafael De Piro disse que questões salariais são sigilosas. Por que eu não me surpreendo com isso? No seu blog, o treinador do Flamengo disse que a dívida é uma farsa e publicou o trecho de uma reportagem do jornal A Tribuna, de Santos, no qual o amigo ex-procurador do animal, Elinho, diz que a dívida já teria sido paga. Aí sabe o que aconteceu? No Twitter, o Edmundo provocou assim: tem que ver se o blog é mesmo do Vanderlei, porque ele não tem nada no seu nome. Provocação, hein, ô Batista? E aí, por causa disso, me ocorreu um negócio. Eu não sei se lhe parece isso, até pelo andamento que a história tem tomado. Mas não seria prudente a TV Bandeirantes evitar escalar o Edmundo para comentar partidas do Flamengo? Porque inevitavelmente ele vai ter que falar do trabalho do Luxemburgo na Casa Mata. E como é que ele vai ter a separação profissional devida para falar de um desafeto judicial, ainda mais alguém de quem tirou onda de maneira provocativa no Twitter? Isso posto, eu acho que até que tudo seja solucionado, melhor seria que escalasse outro profissional lá da própria Bandeirantes, tipo Osmar de Oliveira ou Antônio Petrin, para comentar as partidas do Flamengo exibidas para o Rio de Janeiro. Que as que passarem para São Paulo, igual foi agora no último domingo Flamengo e Corinthians, a gente sabe, quem comenta sempre é o Neto. Por falar no Neto, quem não viu o terceiro tempo da Band depois de Coritiba e Vasco perdeu um tremendo bate-bico daqueles entre o ex-jogador corintiano e o Milton Neves por causa de um pênalti reclamado pelo Coritiba, que eu, como falei lá no primeiro bloco, achei que aconteceu. O Milton tava enfurecido, mas praticamente fazendo a caveira do Sálvio, Spínola Fagundicílio, pela não marcação do pênalti. Só faltou ele afirmar: o Coritiba só não foi campeão da Copa do Brasil por causa do pênalti. Foi só o que faltou ele dizer, porque o resto tudo ele disse. O Neto acabou tomando as dores do Vasco e disse que também achou que foi pênalti, mas que não deveria se desvalorizar a campanha vascaína só por causa disso. A discussão foi tão forte, camarada, mas tão forte. Teve uma hora que eu cheguei a pensar que o Neto sairia do estúdio onde comentou o jogo Atlético e São Paulo e ia lá no Switcher, de onde apresentam o terceiro tempo às quartas-feiras. Achei que o Neto iria lá no Switcher e encontrar o Milton pra acertar as contas com ele na base do cara a cara. Que foi só o que faltou acontecer. É ou não é, ô Marília Gabriela? Mas sabe quem é que também saiu do sério e se irritou com as bravatas do cabeção de Muzambinho? O Edmundo! Ah, o Edmundo, e ele também tava lá no estúdio. Ele fez o Coritiba e Vasco lá do estúdio, ao lado do Théo José. Quando o Milton perguntou sobre o Vasco voltar a toda ao cenário nacional ao ganhar a Copa do Brasil, possivelmente se referindo aos 8 anos sem títulos nacionais de divisão principal, o animal respondeu assim: "Você falou muita besteira, pois o Vasco nunca deixou de brilhar em nível nacional." Aí o Neto pegou carona e soltou um "chupa Milton Neves!" E o Edmundo prosseguiu: "Você tem que ter respeito, ninguém pode voltar a ser aquilo que nunca deixou de ser." Confederado, olha, foi uma barulheira tão grande, mas tão grande, mas daquelas ao longo de 15 minutos, que eu cheguei a pensar que o sujeito que tivesse na audiência perdeu a audição depois daquilo, que não tinha como não ficar surdo ouvindo aquilo. Nem o barulho de 20 carros buzinando ao mesmo tempo produziria um ruído tão barulhento nos ouvidos quanto aquele. Quem não viu, perdeu. E ainda na quarta para quinta-feira, um pouco mais tarde, o Edmundo entrou no ar na Rádio Globo do Rio de Janeiro. Ele deu entrevista ao Balanço Final para os seus colegas de TV Bandeirantes no Rio de Janeiro, assim ditos no ar pelos próprios, Gilson, Ricardo e Gerson. O animal estava muito emocionado ao falar do clube do coração, chegando às lágrimas a certa altura. Emoção completa do Edmundo ao falar do Vasco. No fim da conversa, Roberto Dinamite conversou com o animal, com quem havia uma linha cruzada desde os primeiros meses de sua administração, e ficou aberto um caminho para a reconciliação entre as partes e que seja realizada uma partida de despedida do Edmundo com a camisa cruzmaltina. Frase do ex-jogador e comentarista: "Sempre fui Vasco incondicionalmente, independentemente de Eurico ou Roberto. Se não fosse o Vasco, eu talvez não seria nada na minha vida." Agora, mudando um pouquinho de assunto, quarta-feira, a Patrícia Kogu, colunista de O Globo, deu nota zero no seu espaço para o, abre aspas, locutor de Dallas e Miami nas finais da NBA e partida transmitida pela ESPN. Ela não identificou o narrador como sendo Everaldo Marques, não sei se por não querer citar o nome dele ou se não sabia o nome dele, que eu particularmente acho meio difícil, que o Everaldo é um dos principais narradores esportivos do momento na televisão paga, tanto que até algum tempo dei entrevista para o programa do Jô, e narra tudo quanto é esporte, e com a mesma desenvoltura e talento, mas tudo bem. A Kogu não gostou do Everaldo usar repetidamente o verbo chutar, ao invés de arremessar, porque para ela, chutar é a última coisa que um jogador de basquete faz. E aí eu lembrei que uma das graças das narrações de basquete do Cledi Oliveira na mesma ESPN é quando ele diz: "Partiu para o chute de três!" Aí na mesma quarta-feira, o que aconteceu? De manhã cedo, o José Trajano meteu-lhe um pau federal daqueles na Patrícia Kogu durante o pontapé inicial. Disse o Trajano: "Temos o Zé Boquinha e o Eduardo Ágara, que foram técnicos, e o Vlamir Marques, que foi campeão mundial de basquete. Se você acompanhasse como nós acompanhamos a NBA há tantos anos e o Campeonato Paulista há tantos anos..." E olha o que o Trajano disse para arrematar: "Mas prefere ver basquete com a narração daquele morto no Sport TV?" Não entendi mal, ou quando ele falou, quando o José Trajano falou em "daquele morto no Sport TV", entendi mal, ou ele cutucou o Rob Porto, que é o locutor titular de basquete da Globosat. E ainda na mesma quinta-feira, a Patrícia Kogu, olha só, corrigiu a nota zero que ela deu no dia anterior para o Everaldo Marques, dizendo à colunista que concedia uma nota zero para si mesma por dizer que não se usaria no basquete a expressão chutar, sendo errada e injusta com o narrador. Ainda bem que ela corrigiu o equívoco, né? Porque tudo bem que o basquete não é um jogo onde se utiliza os pés, mas em todo e qualquer esporte tem gírias e expressões de efeito. E no basquete, chutar é uma delas. E na mesma quinta-feira também tivemos uma novidade em relação a essa história do morto do Sport TV, do qual o Trajano tinha falado no dia anterior. Porque no pontapé inicial desta quinta-feira, ele disse que não quer criar antagonismo, porque o pessoal do Sport TV deveria acender todo dia uma vela para a ESPN, e a ESPN deveria acender todo dia uma vela para o Sport TV, para que haja concorrência, por ter certeza absoluta de que quem tem o pacote com todos os canais da ESPN e do Sport TV está para lá de bem servido, já que o seu pessoal luta para fazer o melhor sem sujeira. O Trajano revelou que recebeu um e-mail do Rob Porto, e aí ele resolveu explicar o que quis dizer ao falar em morto do Sport TV, quando quando reagiu à crítica da Patrícia Cogu ao Everaldo Marques. O Zé Trajano disse que, na transmissão de basquete da ESPN, o Cledi Oliveira é um gatilhaço e o Everaldo Marques coloca emoção no jogo, enquanto a narração do Sport TV é mais linear, ou seja, comparando narração por narração, a do Sport TV seria mais morta em relação à da ESPN, o que não quer dizer se é melhor ou pior, e que se o sujeito quer uma narração mais leve, vai pro Sport TV, mas que, comparando com a outra, a da ESPN é mais estrondosa. O Trajano disse que o Rob Porto é bom profissional, lembrou que trabalhou na ESPN nos Estados Unidos durante muito tempo e que quis trazê-lo para o Brasil quando a ESPN aqui do Brasil assumiu a programação da ESPN Internacional em 2005. E que não que tenha algo a ver, mas lembrou que ele é filho de um grande amigo seu, que é o jornalista Roberto Porto, que trabalha na ESPN Brasil, é componente do time do Loucos pelo Futebol, do Loucos por Futebol, perdão. E disse que se o Rob se sentiu ofendido, pedia desculpas. É isso, né? E o último destaque é que a Folha de São Paulo lançou a notícia esta semana e o próprio canal confirmou dias depois. Vem aí o Sport TV 3. Ou seja, além dos dois canais Sport TV, o Sport TV em si, que está no ar desde 1900 e Guaraná de Rolha, e o Sport TV 2, que está desde 2000 e virada de século, agora vem aí um terceiro canal. Ou seja, serão 72 horas de conteúdo exibidas todos os dias pelos três canais Sport TV. Esse terceiro canal será mais dedicado para reprises e melhores momentos. E assim, o Sport TV 2 ficará livre para uma grade inédita, com jogos e modalidades diferentes do Sport TV principal. Mas tem outro lado para tudo na vida. Porque se fazia necessário um Sport TV 3 permanente para dar opção de horário alternativo para programas que nem sempre reprisam por ter eventos no horário ou no Sport TV ou no Sport TV 2, além de abrir a possibilidade de uma terceira via para quando tiver três eventos simultâneos. E dessa forma, os três passam ao vivo e não dois ao vivo e um terceiro em gravação integral num dos dois canais atuais. Tem que ver agora é com quais operadoras de TV paga o Sport TV 3 acertará a exibição. Mas tu podes contar como certas Net e Sky, até pela influência global nelas. E são os destaques do Rádio e TV Esportivos aqui na sessão Papo de Mídia, que regressa na semana que vem. Mais um interlúdio musical, porque estamos em clima de Dia dos Namorados. Para todos eles, All This Love com The Barge. Papo de Bola, na voz do futebol. Antes da gente falar do Campeonato Brasileiro, deixa eu destacar alguns estaduais que estão ainda acontecendo. No fim de semana passado, o Nacional se sagrou, aliás, o Penarol se sagrou campeão amazonense, empatando no tempo normal por 1-1 com o Nacional e ganhando nos pênaltis por 4-3. E o River Plate confirmou o título sergipano com 1-1 com o São Domingos, depois de ganhar por 3-0 na primeira partida. Neste fim de semana saberemos quem decidirá o Campeonato Paraense contra o Paysandu. No primeiro jogo decisivo do segundo turno, o Independente venceu o Cametá fora de casa por 2-1. No Papo de Bola, informações do Campeonato Brasileiro. Vamos destacar a Série B do Campeonato Brasileiro, recuperando inicialmente a terceira rodada, que teve Sport 1, Barueri 0, Goiás 4, Asa 1, Bragantino 1, São Caetano 2, Portuguesa 2, ABC 3, Vitória 0, Guarani 1, Ponte Preta 4 e Casa 1, Americana 1, Paraná Clube 0, foi o jogo de estreia do Dodô no Americana, Salgueiro 2, Duque de Caxias 0, Criciúma 0, Náutico 0 e Ituiutaba 0, Vila Nova 0. Na última terça-feira, enquanto Ronaldo se despedia no Pacaembu, o ABC tinha um gol do Elinor Bombinha e outro do Nego para vencer por 2-0 ao Goiás. São Caetano e Ponte Preta aconteceria no mesmo dia e horário, mas o vendaval e a chuva em São Paulo adiaram o jogo para a noite seguinte, onde, por precaução, alugaram quatro geradores para botar energia elétrica no estádio e fazer com que a peleja fosse disputada do começo ao fim. Pouco mais de 600 aventureiros presentes e o placar final foi de 1-1 São Caetano e Ponte Preta. Nesta sexta-feira tem Paraná e Salgueiro. Paraná vai agora de novo técnico, que é o Roberto Fonseca. Série B também tem Guarani, Ituiutaba e Duque de Caxias e Vitória na sexta-feira às 9 horas da noite. Sábado, 4h20 da tarde, tem Barueri, Portuguesa, Asa, Sport, Vila Nova e Criciúma e Náutico e Bragantino. 9 horas da noite tem Icasa e Americana. Após 3 rodadas, a classificação aponta isto. Com 8 pontos, o ABC, 4 jogos. Um jogo a mais, portanto. Ponte Preta tem 7 pontos e 4 jogos. Sport tem 7 pontos e 3 jogos. Goiás tem 6 pontos. Salgueiro, Criciúma, Guarani e São Caetano tem 5. Portuguesa, Vila Nova, Ituiutaba, Paraná, Americana e Náutico tem 4. Grêmio, Barueri e Casa, Vitória e Asa 3. E Bragantino e Duque de Caxias apenas 1. Ou seja, não há mais nem 100% e menos ainda um 0%. Agora falando da divisão principal, vamos lembrar a rodada do fim de semana passado. Ceará 2, Botafogo 2, Fluminense 2, Cruzeiro 1, Palmeiras 1, Atlético Paranaense 0, Figueirense 2, Atlético Goianiense 0, Flamengo 1, Corinthians 1. Bela despedida para o Petkovic e o gol do Renato Abreu, primeiro gol de falta do Campeonato Brasileiro 2011, foi um golaço de falta que o Pet assinaria, sem sombra de dúvidas. Grêmio 2, Bahia 0, Coritiba 5, Vasco 1. Devia ter escalado o time dos reservas, Coritiba. Se o Anderson Aquino não está suspenso. América Mineiro 2, Internacional 4. É na pouca vergonha de Campo Grande esse jogo, hein? E Santos 3, Avaí 1. Além de Atlético Mineiro 0, São Paulo 1, que foi simultâneo à final da Copa do Brasil por questões televisivas. A quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro aponta para este sábado, 6h30 da tarde. Cruzeiro e Santos, Avaí, América Mineiro e São Paulo e Grêmio. E às 9 horas da noite, Vasco e Figueirense. Figueirense jogando de novo no sábado à noite. Já é o terceiro sábado à noite consecutivo que o Figueirense joga, pô. Desse jeito, se jogar domingo à tarde com a torcida a seu favor, vai virar uma raridade rara. No domingo tem Bahia e Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, Ceará, Internacional e Palmeiras e Corinthians e Fluminense, tudo às 4 horas da tarde. E às 6h30, apenas duas pelejas. Atlético Paranaense, Flamengo e Botafogo e Ceará. A classificação do Campeonato Brasileiro após 3 rodadas aponta São Paulo, único 100%, 9 pontos. Corinthians e Palmeiras com 7. Em quarto, Atlético Mineiro, Grêmio, Figueirense, Vasco e Fluminense, todos com 6. Em nono lugar, Flamengo com 5. Em décimo, Internacional, Santos, Botafogo e Ceará com 4. Em 14º, Coritiba, Atlético Goianiense e América Mineiro com 3. Em 17º, Cruzeiro e Bahia com 1 ponto. Em 19º, Atlético Paranaense e Avaí com nada. E 3 outros registros importantes. O primeiro, o Santos vai mesmo mandar a decisão da Libertadores dia 22 contra o Peñarol no Pacaembu e não no Morumbi, o que eu acho errado, porque no Morumbi a renda seria tão grande quanto o Santos deseja que seja e o público seria muito maior, porque facilmente iriam mais de 60 mil alvinegros ao palco São Paulino acompanhar a grande decisão, mas preferiram os 37 mil lugares do Pacaembu. Tomara que o Santos tenha feito a escolha certa, principalmente para fins do seu caneco a ser conquistado este ano na Libertadores. Outro destaque é para o Alexandre Galo. O Alexandre Galo é o novo técnico do Avaí. Não que o Avaí tenha demitido Silas, é que ele foi contratado pelo Al Arabi do Qatar. E o Galo está chegando do mesmo entorno. Ele estava no Al Ain dos Emirados Árabes. Gostaram da novidade os torcedores do Avaí? E olha só essa. Já é o Cruel, aquele que a portuguesa contratou e fez um esforço danado para botar em campo no dia do primeiro jogo? Aí deu uma cotovelada num carinha do Paraná, sabe o que aconteceu com ele? 5 jogos de gancho no STJD. 5 CINCO. Ele já cumpriu a automática contra o ABC, então está fora das partidas contra Barueri, Guarani, Bragantino e Goiás. Estará apto a retornar no dia 20 contra, no dia 28, perdão, contra o São Caetano. E agora, antes da gente encerrar, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio de todo o Macharedo, porque enquanto eu gravava este programa, eu soube de uma notícia muito triste que devastou meu coração. Mais do que eu posso dizer, como diria a ovelha. Por gentileza, uma música bem triste, uma música fúnebre. Motivo da tristeza, homens, senhores e guris do Brasil, é porque li no All Sport que acabou a nossa diversão de quarta-noite. Não haverá mais o famoso e popular desfile de lingerie no Super Pop da Rede TV. A Rede TV vai experimentar novos formatos no lugar do desfile de lingerie. Então, esta quarta-feira foi a última vez em que a gente, falando um português bem claro, se excitou e ficou maluquete da vida pra pegar alguma daquelas gostosas de roupa de baixo. Não mais desfile de lingerie no Super Pop. Enlutado estou, porque era a minha diversão favorita das noites de quarta-feira. Mais do que qualquer jogo de futebol que acontecesse no momento, o desfile de lingerie era indispensável e vai fazer muita falta. Ainda mais que eu não pude realizar o meu sonho de ver a Jimenez participando de um destes desfiles, mas não apresentando ou conversando com a estilista advogada, e sim desfilando. La Jimenez desfilando de lingerie. Meu Deus do céu, aquela mulher deve ser uma tentação desfilando de lingerie. Mas isto é assunto para outra hora, então é melhor irmos para o resumo final antes que a coisa desvirtue por completo. Resumo final. Vamos encerrar a edição de hoje do Papo de Bola na Voz do Futebol, recuperando o que foi destaque. O comentário completo de Coritiba 3, Vasco 2. O Coritiba ganhou o jogo, mas o título é do Vasco. Faixa no peito, taça no armário e bicho no bolso. River Plate não depende só mais dele na luta contra o rebaixamento no Campeonato Argentino. Tem que fazer sua parte e torcer por tropeço do Quilmes. Meio de semana marcou a data FIFA com amistosos e partidas das eliminatórias da Eurocopa. A seleção brasileira desagradou a torcida tanto em Goiás quanto em São Paulo. No jogo de São Paulo, só valendo a pena a despedida do Ronaldo nas 15 voltas no ponteiro finais da etapa inicial. E teve a lista da Copa América também. Você também acompanhou os aniversariantes da semana? Na sessão Papo de Mídia, você ouviu destaques sobre Edmundo, que está prestes a ganhar uma bolada federal via justiça do Vanderlei Luxemburgo, e revelou toda a sua emoção, a sua defesa e o seu apreço pelo Vasco, tanto na TV Bandeirantes quanto na Rádio Globo do Rio de Janeiro. E fechamos com destaques das séries A e B do Campeonato Brasileiro, com classificações completas, rodadas anteriores e as deste fim de semana, e também destaques dos campeonatos estaduais. E assim encerramos Papo de Bola, na voz do futebol. Desde já, Edu César agradece pela audiência, a produção é minha, a apresentação é minha. Quem serve café para os convidados, que não inexistem, porque o convidado permanente sou eu mesmo, e claro, vocês aí do outro lado acompanhando. Mas quem serve o cafezinho sou eu mesmo, né, porque não tem outro. E os chefes da Voz do Futebol, aí já não é o Edu César e nem o Eduardo de Oliveira César, aí sim são Luiz Fabiano Marinho e Ricardo Tabes. Grato pela audiência, me despeço, prometendo regressar na semana que vem. Este programa tem apresentação original na sexta-feira, entre 8 e 9 horas da noite, com reprise em horário alternativo, reprise 5 estrelas. Na minha avaliação, porque na de muitos pode ser uma reprise, um latão e tá mais do que bom. Domingo, das 11 da manhã até o meio-dia. Um abraço, amigos do Brasil, e continuem ligados na Voz do Futebol, porque aqui a bola não para. Nunca! A Voz do Futebol apresentou o programa Papo de Bola.